conheço o cenário dos monstros. O bobo é de achar que eu sou louco. O ser humano não desiste das paradas erradas. Na bala, foi o corpo estendido na sala. A mãe implora o livramento que não vai chegar. Foi uma pá que deixaram se levar. É operante 66, a casa caiu. Lá fora góios, PM, vários fuzil. Tentei mudar, a mente fraca já me dominou. Me deu mulher, dinheiro, me ostentou. É vários pratos, a renúncia e não quis mudar. Eu banco as mina, carro louco, é só roletar. Peguei a moto, é fita, é boa, é nóis, bandido. Se eu morrer, avisa a mãe, é foragido. O diabo veio pra matar e destruir, é. E como ele é desse jeito, é só nos pente. É só nos pente. É só nos pente. É só nos pente. É só nos pente. É só nas fitas. Com ele é desse jeito, vacilou, cai na armadilha. Astuto, sagaz, mentiroso e acusador. Sorri com sua derrota e dá risada com seu luto. São vários link, várias naves, minas de rolê. No porta-mala tem estoque até o amanhecer. E desse jeito a vida passa e você não vê. Pois no cenário ostentação muitos vão morrer. Desenha as fitas, bola o plano, faz o gás subir. De camarote o diabo vai ver você cair. E pega os pentes de reserva, traz um arsenal. Põe bala clava na mochila, se esquecer é mal. E dessa forma muitos parças já não estão aqui. Daqui pra frente só lembrança que vai existir. Jesus é tudo meu parceiro, então vê se me entende. Porque o jogo do diabo é só nos pente. É só nos pente. É só nos pente. É só nos pente. Bagulho é doido aqui na vila, vários contra mim. Pilantra que aguentou, estrupou, ele vai dormir. Com Cristo é vida, munda, bala come. Aqui é vida real e não super-homem. Diabo mata, afoga, faz peneira. Joga criança, família em geladeira. Preciso, sinto, o mal tá sobre mim. Sim, a casa vai cair. Bala no peito, na cara, não tem dó. Sistema quer só mais um assinando B.O. Ele ciranda, atrai, é só problema. Em a cada veiatura, seu nome na cena. Vai, pega a mala, tenta se salvar pro inimigo te furar com a mão na botija. No crime, nos pente, nas fitas, nos noia. E com ele é desse jeito, é só nos pente.